Eu vinha vindo com a minha namorada na avenida conversando sossegado. A lua cheia brilhava no infinito. Ninguém na rua, só nós dois bem abraçados. À meia-noite eu voltei da casa dela, mas de repente parecia que era o fim. Um bicho feio no meu ombro pôs a mão, olhou bem na minha cara e depois falou-me assim: "Ué, eu sou lobisomem e vou levar você para o outro mundo." Com muito custo me livrei daquele monstro e fui pra casa do Chicão, meu grande amigo. Entrei na sala tremendo, muito assustado. Contei pra ele o que aconteceu comigo. No outro dia fui levar minha garota e o Chicão ficou no canto escondido. Na minha volta o lobisomem apareceu nas minhas costas, ele bateu, o negócio foi divertido. Mas o Chicão, meu grande amigo, apareceu trazendo junto uma garrafa de cachaça. Bebeu um trago e avançou no lobisomem. Os dois caíram, foi tão grande a arruaça. O bicho feio dava pulo de enfesado e o meu amigo lhe tocava o pé no peito. Os dois rolavam que a poeira suspendia e o barulho que faziam era mesmo desse jeito. Uai, eu sou o lobisomem, vou fazer você virar uma fumaça. E eu sou o Chicão, famoso bebedor de cachaça, e nunca mais você vai assustar ninguém. Toma! Uai! O lobisomem se arrancou naquele instante, entrou no pasto, escondeu-se no piquete. Mas o Chicão correu atrás e o agarrou, e sem demora foi lhe descendo o porrete. Toda mentira desse mundo é descoberta, preste atenção e veja o que aconteceu. O lobisomem apanhou que até desistiu, a sua máscara caiu e a verdade apareceu. Eu cheguei perto para ver o acontecido, até fiquei com pena desse camarada. O lobisomem que vivia me assustando era o pai da minha linda namorada. No outro dia me casei com a menina, eu gosto dela, por isso lhe dei meu nome. E o meu sogro hoje mora em minha casa, cuida bem dos meus filhinhos, deixou de ser lobisomem.